话筒。 autozero 62, complete o sinal LS, chame a torre, frequência 118 do sinal 95. 118, 95, tá, 062. A 2 tá 8062, sinal ILS, só 10, boa noite. Eu estou 8062, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste ao padrão. Continua a aproximação, reporte avistado, trem baixo travado, tá 8062. 8062. Pouso autorizado, pistão no zero, vento de uno no zero graus com 079. Teve pouso, pistão no zero, pode dar. Crew for push and start 024, call me ready for taxi. Crew for push and start, call me back for taxi, watch call 024. 8062, no solo 1120, libera aqui para a próxima intersecção à direita, chame solo 121, décima 1. 121, 1, 2, 1, 2. Salve 0-62, exato. 8062, autorizado, táxi via Alfa, chama ingresso para o senhor Juliette. Via Alfa, 8062, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 11. Observando o Air Portugal iniciando pushback no mesmo portão, senhor, está fazendo um pushback mais à retaguarda para autorizar o seu ingresso no portão 11. Ok, Alfa e Juliette para o 11, aguardando o táxi. O 062 irá ingressar no 11, só atento ao táxi, ele está fazendo pushback mais à cauda. Ok, compreendido. Control 024, request taxi. Portugal 024, taxi approved via main apron in India to holding point runway 10, QNH now 1013. At holding point runway 10, contact the tower 118.95, Portugal 024. Taxi via main apron in India, holding point runway 10, wind ready 118.95 and copy QNH 1013, Portugal 024. Portugal 024, ready for departure. Portugal 024, clear to line up and take off for runway 10. Wind is 110 degrees 07. Clear for line up and clear for take off for runway 10, Portugal 024. Salvador, bom dia, 1173. 73, bom dia, prossiga. Sim, companheiro, eu não sei se a aeronave da TAP aqui está dando o motor aqui, está sacudindo a aeronave toda. Sim, comandante, eu não sabia informar. Sim, até pede pro companheiro ali maneirar na manete, por favor. Rooter 4, Buena 33, contact now, so the departure frequency 120.8, sir. Have a good flight. Okay, 120.8, departure call 04, contact. Correction, 119.8, I'm sorry. Frequency of the departure 119.8. 119.8, departure call 04, bye. 4-1 on the Momo, give it, departure. Passo de aula, 0 to 4, contact, Mama departure. Passo de aula, 0 to 4, contact, 0 Alpha Portugal 0800, Conde 6, 7 level 3 2 0, e fly direct GBIC. Flying 6 level 3 3 0 to GBIC, Alpha Portugal 0 to 4. Portugal 0 to 5, call 6 to 6, 3.4 to 6.85, e Flamengo 1 to 5.45. 6 to 1.85, take body 1 to 4.55, and Portugal 0 to 4.5. zona 702, separa 2010, o ajuste no 013, está autorizado, assinando o assessor, responsabilizado. 31170, complete final US, chama a torre, frequência 118, decimal 95. No solo, ao 5-2, libera pista próxima, interseção à direita, chame solo 1-2, 1, decimal 1. Autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612. Portão Rio, boa noite. Este é o Dom 3520, consciente de informação Delta. Dom 3520, Zé Neu, questão de indicação, redireto Duna, 12 para 4010, reajuste no 013. Duna 4000, 0013, da 3520. Lima, correção, Lima, Índia, Mike Charlie, via Upper Zulu 10 até Novembro Tango Lima, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 350, está em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Puka, transição Zipar, controle 119.8, transponder 5133-8062. Cesário Lima e Jamaica Charlie, Brasil Luna 0 até Natal, nível 350, Pucas de Par, segundo 33, 198, 8062. Correto, protegimento está 8062, portão 1-1, chame pronto para o push back acionamento. 8062, obrigado. Para 2010, o ajuste 1-0 na 3 autorizada, sinalia sexo e responsabilizada. Passará o TAM 3530, 2000. 3896, bom dia, contato Romé. Vou direto Duna, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 013. Duna, quanto é isso? Deixa para 4.000 pés, Duna 3896. Duna 4.000.